DJ Daniel Vídeos. Qualidade aqui é a diferença. Tudo tatuado com passagem, os caralho, é certo que as madame vai se apegar. Festa linda em São Paulo, tubarão tá desse lado, então anima minha sócia. Eu decidi que eu não vou me relacionar, só se envolve se for pra revoar. Agita velhinho, salseiro, meu sócio, o bololô vai começar. Bota a MD na boca da puta safada, se tiver censura vai ter que dançar pelada. Manda ela colar, mas manda vir sem celular, que tem homem casado e se postar vai arrastar. O rei da revoada é o gordinho bololô, se vai ter festa linda então anima que eu tô. Lá só tem chefuxo preparado pro caô. Vai se apegar. Festa linda em São Paulo, tubarão tá desse lado, então anima minha sorte.